Dom Celeste, VLA Stug, Escola dos Beats. É só Jesus que salva. É só Jesus que salva. Só Jesus que salva. Só Jesus que salva. É só Jesus que salva. Só Jesus que salva. Só Jesus que salva. A verdade é essa, parceiro, que só Jesus que te salva. Único que tem o poder para poder livrar a tua alma. Alma suja, ele limpa, da morte para a vida. No deserto multiplica tuas vitórias e suas conquistas. Só Jesus te salva, só ele tem o poder. Só Jesus te salva, venha você conhecer. Só Jesus te salva, só ele tem o poder. Só Jesus te salva e hoje ele quer salvar você. Quem te salva? Só Jesus. Sai das trevas, vem pra luz. De capuz, sem capuz, faça jus por Jesus. Jesus está aqui, também está aí. Pra ele te salvar, só depende de ti. Ele te salva do fim, mas se você querer, primeiro passo é simples, só você se arrepender. Me diz quem não quer, está com Deus, não é? Viver pela fé, com a mente limpa, né? Longe das drogas, longe do crime, longe dos corre. Quando você pode, o fraco fica forte. A hora é essa, da vitória, irmão. Cristo hoje te chama para a salvação. Pros moleque que tá no crime, é só Jesus que salva. Pros manos que tá nas drogas, é só Jesus que salva. Pro ladrão que põe a pistola, é só Jesus que salva. Vida batida que não tem volta, é só Jesus que salva. É só Jesus que salva. Só Jesus que salva. Só Jesus que salva. Os bichos afoitos, dacete ao morro, alto sangue no olho de 38, mente vazia, olha o diabo de novo. Chicote estralo, crime não para, maldade se alastra. Então é quebrado, cuidado meu camarada, o inimigo quieto, deitado na maca, furado de bala. Muitos já vi se envolver, muitos já vi aqui morrer. Eu também já me envolvi, mas Deus me deixou eu viver. Pela misericórdia, muitos ainda estão vivos, pelas orações de seus entes queridos. Enquanto a vida, haverá salvação. Jesus te chama, não importa qual seja a sua situação. Obrigado, Senhor, e também a minha rainha. Hoje entrego nas mãos de Deus minha vida. É só Jesus que salva. É só Jesus que salva. Só Jesus que salva. Ele está aqui. Só Jesus que salva. Só Jesus que salva. É só Jesus que salva.